tempos apropriados para a canícula. É verão no hemisfério norte. Dripping for a Trip. Trip a Dub Mix. Excelente disco para DJ Soto Fett. Desta vez a colaboração com Gil Bar. O tema 97 Rhythm Run. Início da primeira das duas horas de Orelha Extra. Olá, fiquem por aí. Prosseguimos com Jenna Hunter e os seus Lower Dance de Escape from Evil. Canal auditivo suplementar, vamos estar por aqui durante as próximas duas horas. DJ Soto Fett e Lower Dance de Escape from Evil. Desta vez escolhemos Company. Para continuar, o regresso do histórico baterista de jazz Michael Ziering. agora com um all-star de músicos que inclui Mars Williams, Dave Rampis, Josh Berman e Kent Kessler. O álbum foi gravado ao vivo no Angry Brain em Chicago no dia 10 de agosto de 2014, exceto o tema número 3, esse gravado no Bar de Ville, também na cidade de Chicago, 28 de janeiro do mesmo ano. Chama-se Songs from the Big Book of Love, Michael Zerang and the Blue Lights, Tutu. House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Mais um excelente nome para a eletrónica destes nossos dias e com influências da dita música clássica, precisamente por onde começou os seus estudos e mais propriamente pela música coral. É de Montreal, no Canadá, chama-se Carolis Coverdale. Começámos por ouvir da cassete After Touches o tema Splash 144 e vamos continuar ainda com esta senhora Carolis Coverdale, mas agora em colaboração com o produtor David Sutton, que assina LXV, álbum de título Sirens, e o tema vai ser Tunnel Vision. Thank you. Excelente Carol is Coverdale, com dois trabalhos, After Touches e Sirens. Orelha extra, canal auditivo suplementar. Em Portugal, Rua Ruki Castrense. No Brasil, Rádio UFSCar. Seguida, álbum estreia para a dupla britânica Charles Howell. Chama-se Services. Vamos ficar com Give Me Solar. Alcantarilla, oh, oh, oh, no. Detrás de un banco, un balcón, de un naranjo, un setón, de una nueva construcción, lo juro, lo prometo. Tabernas y franquicias, desiertos y caricias. Oh, no. Sobre mí, igual que malas pulgas, momentos para ser feliz, lamentos y disculpas, se va todo a la mierda, como que man que pierda. La pava en el portal con la expresión prestada. El doble salto es mortal, el simple es para nada. Segunda mano atada, hay unas madrugadas. Oh, no. Há algum tempo que não voltávamos ao nosso adorado António Luque, ou melhor, Senhor Chinarro, de Perspectiva Cabalheira, o último trabalho, ficámos com Nod. E por aqui temos também, já apresentado a semana passada, a junção de dois excelentes músicos do Oriente, o turco Emre Gültekin, no instrumento que é o Saz, que é uma espécie de alaúde com o braço mais comprido, e o armênio Vardan Arvanissian no duduk, uma espécie de flauta. O álbum presta tributo, ou pelo menos o respeito às vítimas, às muitas vítimas do genocídio na Arménia. Chama-se Adana e para hoje escolhemos Maden Siler. Thank you. were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Thank you. volta mais uma dupla, o casal germânico Andres, com um EP com 6 temas de título Tame the Noise. Ficamos com Our Past e vamos escutar ainda a versão que fizeram para Who Is It, de Björk. Para o fecho desta primeira hora de Orelha Extra, vamos ter os Songhai Blues de Music in Exile. Não espero com ao vivo no próximo Festival Músicas do Mundo em Sines, cá em Portugal. Skeleton of trust right beneath us, bone by bone, stone by stone. If you ask yourself patiently and carefully, who is it? Who is it? Who is it that never lets you down? Joy on the right, carry my pain on the left. If you ask yourself patiently and carefully, who is it? Who is it? Who is it that never lets you down? Watali kunangari. Watali, watali. Ongari ngari kongo. Watali, watali. Asana ma soro. Soro pare gumba. Gumba ti kasa. Kasa ti nirmo. Nirmo ti gumba. Gumba ti kasa. Kasa ti nirmo. Nirmo ti gumba. Watali ye watali. Yaro ya nirmo. Yaro da nirmo. Watali, watali, watali, hey watali, irumanyali, watali, watali, asana masoro. Mabai masikara ga bellezo odei bazi Mabai masikara ga kadezo odei bazi Mabai masikara ga bellezo odei bazi Mabai masikara ga kadezo odei bazi O belle bazi o kade bazi O songa inda arma o yo tichere bazi Armanda kada o yo tichere Oyo tichere bazi, Armanda kata. Oyo tichere bazi, oyo tichere bazi, oyo tichere bazi, tichere bazi, tichere bazi. Ayi chere belle koje imakaya majam. Ayi chere belle koje imakaya majam. The police udi ye kata kama she.

dos grandes com o novo álbum de canções, Jim O'Rourke, de regresso este 2015, com este Simple Songs. Dois temas no início desta, que é a segunda e última parte da Orelha Extra, Friends with Benefits e That Weekend. Regresso da Orelha Extra para a segunda e última parte com Jim O'Rourke, Friends with Benefits e That Weekend, do mais recente Simple Songs. E temos por aqui também Container, ao terceiro disco. O homem resolve apelidá-lo exatamente como os dois anteriores, LP. Ron Scofield é Container, novo longa duração LP. O tema foi Remover. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. Enough? Shindu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Música norte-americana, desde que se estreou em 1998 com o álbum Wrong Side of Memphis, Johnny Dowds, o seu último That's Your Wife in the Back of My Horse, com a participação nos vocais de Anna Coogan, ouvimos White Dolomite, e também com aquele que é o seu melhor trabalho na Thrill Jockey, Circuit des Yeux in Plain Speech. Vamos experimentar hoje este Dream of TV aqui na rádio. Quase poderíamos dizer TV on the radio. Just joking. Thank you. Thank you.

e resolvemos recuperar o clássico de Manabu Nagayama e Soichi Terada, Low Tension, mas aqui na Yoshifumi Remix. Orelha Extra, canal auditivo suplementar e futuro clássico, é o último trabalho para o norte-americano Tom Russell, álbum conceptual com o título The Rose of Ross Gray, A Ballad of the West. All right, every one of you can just kiss my... Well, my name, it is Sam Hall, it is Sam Hall. Yes, my name, it is Sam Hall, it is Sam Hall. My name, it is Sam Hall, and I hate you one and all. Yeah, I hate you one and all. Till I blame your eyes. I killed a man, they said, so they said. Killed the man, they said, so they said. Killed the man, they said, and I smashed in his head, and I left him a laying dead, well, darn his hide. Homesick fools and drifters, the hour has come to sing the truth. There's a time for sober introspection and a time to cut the wild dogs loose. Now I got me a roaming disposition, a wandering eye and a raging thirst. It's driven me to the furthest reaches to escape first love and all the hurt. Now I can see a map of Ireland in the dregs of bitters in this empty glass, and I can feel her breast against me, the rose of Ross Gray, my Irish lass. As they knocked me across that stable floor, and I left my blood and tears behind me as I walked all night from Ross Gray to Temple Moor. We've gone half crazy on the last frontier of your western states. so haunted by hearts left behind us, like the sweet young rose of old Ross Craig. But there's nothing for it, lads, but to sing the old songs, like Carrick Fergus and Raglan Road. Then lift your wild harps and fill the glasses, sing up those lips, we'll kiss no more. Now I can see a map of Ireland in the dregs of bitters in this empty glass, and I can feel her breast against me, the rose of Ross Craig, wild Irish lass. Blood and tears behind me as I walked all night from Ross Craig to Temple Moor. I walked all night from Ross Craig to Temple Moor. Poets say I'm not an alcoholic, I'm a traitors and half-breeds and a savage long line of hair trigger hearts. Yeah. Oh baby, I got a hair trigger heart. I got a hair trigger heart. I got a hair trigger heart. All the old gunfighters are leaving town. Pistol packing, mama, lay that pistol down. I'm still around. Lord, I've got one more round, and I shall hit the mark. At a pub they call the Sodden Highwayman. I'll have a wax museum mustache, might be missing several fingers on my trigger hand. I'll have forgotten half the alphabet, my name, my age, my Chinese laundry mark. Between instinct and oblivion, mister, I will always hang on to this hair trigger heart. Oh baby, I got a hair trigger heart. I got a hair trigger heart. I got a hair trigger heart. We shall always be. Come gather round. We're looking for the man called Johnny Behind the Deuce. Son of the outlaw named Spanish Johnny. Travels with a greaser named Cholo and a corrupt judge named Squig. Now this Johnny Behind the Deuce, he's also known as Joseph Dutton, Rotten John, Dishwater Jake. Boys, I'll tell you, if you want a cowboy to eat a horse turd and put it inside a pie crust, if you want people to listen to a wanted man spiel, offer a reward and put the details into a square dance. Swing your partner round and round, hang him by the neck and cut him down. He'll be dead before he hits the ground. Hey, Slim, if this is supposed to be a cabaret here, you gotta have a dance. Now, if this here was a Broadway show, you'd have to have a dance, you know. Square dance, line dance, Cotton Eye Joe, the dance hall girl saloon. Irish jigs and French ballet, tap dance, tango, hottie bay, German polka, flamenco, lay, ballet, folklore, go. Pasodobles, Navajo dance, and Charles with their ponies prance, Western swing for sweet romance, and you gotta have a dance. Slim! Alright. Now Augie Blood with his gospel train tracks me across the Texas plain. Maybe I'll dance on his remains. You gotta have a dance. Yeah, I'm heading for those Texas plains where as a kid I pulled the bridle rein. Worked for Goodnight, there's a name. Gotta have a dance. Now the dance hall girls all gather round when the fiddling fat man comes to town and he lays that cowboy fiddle down. You gotta have a dance, fat man. Right in, way west out on the plain. I was hooping up my cattle. I was riding there daily. And I know I'm a poor cowboy, and I know I've done wrong. Go bring me my pony. Let me ride up down him. Then not my dobe, you got to be still. While a nigger tied, tied driving will be up your quarter. Way out in West Texas upon some hill. Belos minutos que acabamos de passar a ouvir Sam Hall, The Rose of Ross Gray, Air Trigger Heart, He'll Be Dead Before He Hits the Ground e You Gotta Have a Dance / St. James Hospital, o formidável The Rose of Ross Gray, A Ballad of the West, de Tom Russell. E ao final de mais 2 horas de Orelha Extra, até o fim, vamos ficar com os Other Lives, The Rituals. Bye bye. Being